96746, autorizado ILS X-Ray da pistão do zero, reporte estabilizado localizador. Autorizado ILS X-Ray da 10, reporte estabilizado, 6746. Desta 10, objeto 6746. 6746, completa aproximação, chama a torre 11895. 11895, tamo bom dia. Bom dia, bom ponto. Trabalho. Papa Romeu Tango Alfa Hotel, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS X-Ray, dá 0, reporte estabilizado, Tango Alfa Hotel. Boa noite, 96. Tati, giro 1950, quem tiver informação, Tati. Com 1896, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 1097, direto do dono. 2017, com 1896. Tango Alfa Hotel, estando estabilizado no ILS, X-Ray, dá 1-0. Tango Alfa Hotel, completa a aproximação, chama a Torre Salvador 1-1-8-9-5, bom pouso. 1-1-8-9-5, grato, Tango Alfa Hotel, parece bom. Controle Salvador, confirma a torre com o Tango Alfa Hotel? Torre 118 decimal 95. E assim, vai. 896, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Passarela estabilizada, 896. Bom, no 714, aciona a identificação, desce para 2 mil pés, QNH 1107, direto do Duna. Conta a versão agora, boa noite, agora 606, decolando a sua escuta. Bom, 606, contato radar, sobe mantenha 390, sai da boca. Sobe para 390, sai da boca, agora 606. Gol no 896, completa aproximação, chama a torre 1 no 1895. 1895, gol no 896. Gol no 606, chama Centro Recife, 12685. Recife 2685, Gol no 606, boa. No 4, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, 35317, 5317 da Colônia, se escuta. 5317, contato radar, faz uma T380, saída Momo. 380, Momo, com referência, pode aprovar Momo? Autorizado. Plano Momo, 5317.